máximo. O showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Vamos começar assim, ó! E aí? Você disse que é o fim. Vamos lá, filho. E não acreditou. Pau na máquina. Sou em nós dois. Colocar aquele brega gostoso pra gente dançar assim no Caribe Show. Como é que é? Separe-te. Uhul! Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Sou em nós dois. Pelo menos em mim. Separe de mim esse amor sem fim. De peça entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Eu te amo, amor, como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Meu amigo Dito Lobo, isso aqui também com a gente. Um abraço a toda a galera. Curtindo a Luxuosa, obrigado pelo carinho, viu? Aí, Bruno! Um abraço pra você também. Só na mãe! Amor, jamais vou te esquecer. Vamos lá, filho. Amor, Alan, sedutor, ao lado aí, claro do seu fiel escudeiro, o grande Mesquita. Só em você, amor. Só na mãe. Você disse que é o fim. Oi. Não acreditou em mim. Não pensou em nós dois. Pelo menos em e aí, Erika? Mim. É você, é, filha. Sem fim. Que peça, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro. Vamos lá, filho. Em mim. Amor, amor, entenda o erro. Amor, amor, entenda o erro. Já não me lembro mais quanto tempo que você se foi. E você? Você me deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora, e agora, e agora? Agora você vai ver. Você vai se arrepender e vai ser tarde demais. E aí, Amanda, como é que é? Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim. E os carroceiros sem fronteiras também. Um abraço! Você nem sequer pensou em mim. Você nem. E aí, menina motor? Você foi um egoísta. Alô, carro, você fez! Você só pensou em si. Uou! A carroça. Os balas. Mas agora que você está só, você vem me procurar. E aí, badaladores? Depois de tudo que aconteceu. Meu amigo Márcio também. Isso aqui comigo, um abraço. Olha quem chegou aí. Família Monteiro já na área, viu? Meu amigo Clailson também, eles. Sua esposa ao lado da Carlinha Monteiro. Juda aí com o Dieguinho Monteiro. A família Monteiro tá na área. Meu amigo Luan Saraio, Andralinho, Cícero das Marquinhos também. Tentar cuidar mais de mim e de que vez esquecer de ti. Lá vem você de novo com essa história de me amar. Batistregue. Batistregue, siga, tira a roupa que eu quero te ver. E também colar, vem. Engola o teu corpo, no meu corpo sente o meu prazer. Batistregue, siga, tira a roupa que eu quero te ver. Sente o meu prazer. Agora só nós dois aqui no quarto. A cama é nosso palco do espetáculo. Vai começar. Vem, meu amor, meu amor, meu amor. Vem me dar prazer. Vem, meu amor, meu amor, meu amor. Eu quero você. DJ Tom. Meme, meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque eu falo assim, falo assim. Já tentaram roubar. E o casal paixão tá ao meu lado. Você de mim. Só na mão. Eu falo assim. E as carroceiras. Eu sou o gaguinho do brega. Tom Máximo. Nado por você. Eu sou o gaguinho do brega. Apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega. Apaixonado por você. Eu sou o Máximo. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Vamos lá, filho. Oh, baby, é um sonho de amor. Até 5 da manhã, muita coisa vai rolar pra você, viu? Gira um barra, eu já tenho a tua. Não vai chorar. Tudo pra mim. Oi? Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Juliette. Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar. Por que fazer da nossa vida um inferno? Carlinha e a Erlen. Parei de beber pra ficar com você. Parei de brigar pra ficar com você. Cada briga é uma tatuagem, meu amigo. Você é doido. Não ligue, meu bem, para o que essa gente. Meu Deus! A gente vive tão feliz. Eu amo você. Mas agora me fala uma coisa. O nosso caso é um caso especial. Aperta ou não aperta? Esse casal é coisa tão normal. Eu amo você. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar. Por que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar. Parei de beber pra ficar com você. Pra ficar com você, pra ficar com você. Parei de fumar pra ficar com você. Nosso amigo Marcelo da Bota tá na área. Eu amo você. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. A noite vai ser. Manda mais uma! Vai rolar, tu rola papo, é claro que elas vão estar. Fechou na Pororoca e no Calamaçu. Aí, Frangília, cadê o Igor? Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tá na área. Um abraço do Tom. Alô, Badaladores. Caminhando, vai. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Alô. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Amigo Luiz Suíça e o cabeludo também está aqui comigo, valeu! Pelas ruas marchando em indecisos cordões. E aí, Julião? Na fazenda flor, ser o mais forte. Meu segurança Júlio tá ali só na mana do Aranha. Acho o pai dele quando ele faz aquele rock, né, Júlio? Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Tempo do mal. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Os malas, os malas estão aqui, meu Deus. Quem sabe faz. E aí, Jamaica? Hora, não espera acontecer. Estou escrevendo esta carta pra dizer: estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar ao ler tudo vai descobrir. E tão distante, muito longe vou estar de você. Ah, é o Júlio que comanda agora a segurança aqui? Tenho certeza que nem irás lembrar

Santa Isabel, vem dançando pro papai. Dança aqui pro DJ Tom, dança aqui. Chama ela pra dançar. Vem, Suzy, vem. E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando. Agora é a carroça da saudade, a chama da paixão. Com Júnior Rego vem DJ machucar corações. Contigo eu quero dançar, curtir essa linda canção. Um magazinho eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Da onde ela veio, Rose? Ela veio do Talibã. Ela é filha do Bilal. Eu adorava um bom, eu só queria uma Jade. Vai! Dançar com o Ladino, bora? Nada errado ali, babá, eu te babaca. É minhas carroceiras. No meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Já já Capanema. E já alinhando tudo por ali. Diego Mesquita e Alan Sedutor, meu irmão. Eu só queria conhecer onde. Capanema é a terra das mulheres bonitas, ouviu? O silicone. Olha, Carlinhos. Pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de mucura. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Banda Mimos. Foi curtindo a carroça da saudade do Búfalo do Marajó, com os DJs Tom, Franjinha e Josias e o maestro Toninho. Deixa eu começar. Tá difícil, né? Tá difícil. Na verdade, você que tá aí com a gata, tá muito difícil. Muito difícil ela aceitar tudo da tua vida. Então diz você pra ela, vai. Diz aí pra ela, vai. Sucesso em todo o Brasil. Diz aí, meu amor. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá tornando Paixão e a Sandrinha, isso. Dos Malas da Cabanagem. Bundles Brothers, sucesso em todo o Brasil. E uma música que o Tomássimo toca aqui na carroça, Didi para a Jane. Que muitas das vezes a pessoa não dá valor naquele amor e acaba trocando 10, 20 anos por simplesmente uma curtição. Essa música aí, a história é real. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Alô! Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. O cara fez tudo por uma mulher. Só pelo um minuto só, meu irmão. Ela acabou com toda a vida do cara. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Então fala! Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não tem mais conversa. Agora de Barroso para Japa. Muita amor e carinho. Andos Brothers, sucesso em todo o Brasil. Você conhece alguém? Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Aí, Botera. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não tem mais conversa. Agora dorme com essa. Tem músicas que tem mulher aí que fica louca quando ela escuta. Você tem um emprego pra mim. Alô! Que me mantenha perto de você. Diz aí, vai. Posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu som, sei lá, até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal. Manda aqui um grande abraço aí, o nosso grande parceiro Ailton Júnior, mototáxi. Cara que comanda Santa Isabel. Aí, Ailton! Fechado igual me dou alô e fechado aqui na carro. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Jeez. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Mas antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Os falamos uma vez. Um abraço aí, o Wanderson, pra Amanda, com muito amor e carinho, dos Carroceiros Sem Fronteiras. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de longo beijo, nós amamos e casamos de manhã. Duro trabalho, fechado com o nome do Alô, difícil levar algum pra casa. O sucesso rolando aqui na carroça. Manda aí, MC! Pensando que sucesso é a galera dançando aí, ó. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Alô! E depois de longo tempo de engano, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama, meu fumo, meu tempo em nossa cama, lembrando os momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa, meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como sua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida. Dom Máximo. Meu corpo te luxuosa. Ama, meu fumo, meu tempo em nossa cama. Aí, Giro Barra. Momento de desejo. Prepara o coração. De amor. Prepara o coração. E hoje meu mundo não tem graça. Só resto de sol e o tempo passar. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Fica aí do Carroça Festa, para Adriana com muito amor. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Já Capanema luxuosa. Perdoa meu coração. E domingo. Domingão das Defa! É solidão. A luxuosa, ouviu, Drica? Lá das Defa, meu irmão! Por isso perdoa pra mim. Se ele é o raio é comitiva. É o fim. Oh, meu amor, me entenda. Sem você. E a Sandrinha, a mulher da divulgação. Pense um. Hoje eu não vi nada. Tô de olho em ti. Meu amor, te peço assim. Vai pro cantinho do castigo, viu? Perdoa meu coração. Vi hoje. Hoje ele não quer solidão. Olha o cantinho do castigo. Por isso perdoa pra mim. Deixa eu tocar mais uma aqui. Sem ele eu não vivo, é o fim. Mais uma pra você dançar assim, ó. Era isso que vocês queriam, é? Aí, Dieguinho! Maria. Eu sou maluca. Você é. Pois eu já nem sei quem sou. Sou minha empresária, hein? Você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei você? Sônia Araújo. Onde eu chego? Dança na tua passarela, minha filha. Não mereço o que você faz. Lá vai ela. Uma mochinga, o seu laço, o seu cinto e aquela botinha. Filho das estrelas do céu, foi difícil conseguir. E aí, limpeza? Hoje limpeza tá assim. Ah, sei lá, né? Você não sofre mais, pois deixei tudo pra trás. Te quero nunca mais. Vou botar aqui um. Tem uma música. Tem uma música aqui. Se ela chorou, é porque algo tinha. Pra você eu fiz canção. Te entreguei o meu amor, mas você não quis saber. Alan Digital, seu irmão Manuel, o Gina Carroça, obrigado, viu? Veja só que bobo eu fui em querer te. Alegria, babuíno! Assim não dá. Assim Via Marluce, direto de Santa Catarina, aqui na Carroça. O amor só é amor quando. E corações se unem num só coração. Num só coração, num só coração. Agora o Júlio Parra vai dar de tiro. Meu Deus! É amor quando dois corações se unem num só coração. Num só coração, num só coração. Funciona, né? Babuíno dá um sorriso. O Marcelo corre pra lá, pra cá. Você eu fiz canção. Te entreguei o meu amor, mas você não quis saber. João desprezou meu coração. Ornamental também, o grande Rodrigo. Aí do já só que bobo eu fui. Representando aí te conquistar. Assim não tá. Aliás, repara esse lanche. O grande Matheus, o Alex, o Baguilha e o Murilo da CL. É amor quando dois corações se unem num só coração. Num só coração, num só coração. O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto. Céu. Aí, Pantera, manda um alô. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Sempre está lá. O cabeludo tá meio preocupado. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá. Teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Sendo perdido. Escapar azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vai chorar, vai. Vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua justa lá. Já partiu, não Capanema! Mas estava em seu lugar. O meu parceiro Benga lá, já alinhando tudo, Frangina. O tolo tem minha churrasqueira, tá esperando a gente, ouviu? Fogo. Já Capanema! Luxuosa! Por aqui, papai. Eu pensei que nunca ia te perder. Calma, calma, calma, barra. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Tá gravando aí? Seu áudio. Espero outro dia pra te ver aqui. Seu áudio. Jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. Gravando. A vida vai passando e tudo é tão igual. Coromélia. O pranto no meu rosto. Wilson de ainda de malas da cabanagem. Sempre aqui. O vinho que embriaga é o pão de cada dia. DJ Tom. Eu era tão feliz, juro, eu não sabia. Maluqueiro, pra cima no CD. Indo pela espera de te ver. Agora que tem 100 conto pra te pagar ali, viu? O frio para meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. E nada é mais difícil que viver sem ti. O pato tá com a família hoje, Gauli. E a Kettler? Sofrido pela espera de te ver voltar. O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. E o Clailson tá na área. A família Monteiro tá aqui. Ele e essa senhora, junto aí também com o Dieguinho, o cunhadinho. É, cunhadinho. Pensei que nunca ia te perder. Olha o cunhadão. E a Cris. Vem cá, Cris. Tudo que vejo faz lembrar você. Não chega. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso. Ana Maria. Ana Maria. Ando em mim. Meu PV bomba que ela manda de lá. E eu mando daqui. E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. Aniversário do Gino Barra tá chegando, hein? Sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Toca, toca, Harrison, tá aqui com a gente, valeu. Ninguém, ele não vai te dar. você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Já já partiu, pá! Aí você vai ver que dorme com o cara errado, que te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando rolar na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou um amor que ele não te deu. Convidar a galera pra segunda balada automotiva. Segunda balada automotiva. E vai ser muito rock doido, com várias e várias carretilhas, sons automotivos e vários DJs convidados especial. Você aí não pode perder. Tá ok? A segunda balada e sons automotivos. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Alô? Pra mim, pra mim. Ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Te liga. Pra mim. Mais uma! Badaladores. Essa música é a música daquele homem carente, precisando de uma bela de uma mulher. Escuta aí. Sou um homem inocente por toda a vida. Necessito de uma mulher. Uma noite a mulher me abandonou. Rock, rock, rock. E no meu quarto comecei a sofrer. Chocou meu coração. E aí, Emerson? Adoro essa mulher, não consigo resistir. Tudo certo. Só quero te amar, vou esperar você voltar. E o andarilho, hein? Vou te amar como a primeira vez. Amor ardente, para pro fogo nessa mulher. Vou dar um banho de língua quente. Meu bem. Aí, Melia. Eu quero. Vou tocar uma pra ti na época. Me beija, amor. Quero sentir outra vez como da primeira vez. Ah. Manda você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ah, como eu adoro amar você. DJ Siqueira, sabe me levar ao prazer. O toque dos teus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. No pop saudade amo você. Amar você, DJ Siqueira. Amar você, DJ Siqueira. Eu te amo. A gente toca, Franjinha. Você sabe como é que funciona por aqui. A gente tem um respeito e um carinho muito enorme pelos nossos amigos profissionais da noite. E é por isso que toca! DJ Boom! Não sei se toca lá, mas aqui a gente toca, meu irmão. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender. Aprendi uma coisa com meu pai assim. Faça a sua parte e deixa pra mim as pessoas fazerem a dela. É o meu coração. É isso? Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você, eu voltava som pra mim. Mudava o rumo dessa história pra um final feliz. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Pensar que não vale a pena ficar tão distante. Pensar em se entregar e abrir o coração. Amor é liberdade, amor não é prisão. Meu amigo Charlie, ele... Isso aqui também comigo, um abraço do Tom. Só no Brasil, não é? Brasil. Somel Farias. Quem ama, respeita. Respeita. Quem ama, não nem. Não que não. Quem ama, não fere. Pois quem ama, sente. O amor de verdade não é passageiro. É pra eternidade. É pro tempo inteiro. Quem ama, não deixa o outro sozinho. Quem nunca ofende, sempre dá carinho. Quem ama, apoia, divide e ajuda. Quem ama de verdade, por seu amor lutar. E vai a lutar. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo voltar como era antes. Pensar que nosso amigo Raí, o velhinho, está aqui com a gente. Um abraço, viu, Raí? Amor é liberdade, bora. Amor não é prisão. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.